tráfego já avistado, aguardo informação de pista livre. Ciente, na escuta, você está vídeo 14 na reta. Solo 06, direita 121, decimal 9. Direita 219, boa, 3663. Solo 3663, Vibronato. Pan 3663, táxi de Alfa Juliette 05, portão. Alfa Juliette 05, portão, Pan 3663. Cheque trem, livre pouso, pistão no zero, 150 graus, com 8 nós ao vento. Achei, travou, livre pouso na 10, quase 2 na vento. Azul 4298 no solo 09, direita 121, decimal 9. Ciente, direita 219, rapaz, obrigado. 2223, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS X-Ray, formará no ILS. O passarei do 2223, controle. Canem 312, deixa eu via para 2000 pés, o QNH 1097. Via 2107, né? 3.2. Salve Salvador, bom dia, Azul 4298, Livral da Fox. 4298, táxi via Alfa, reportando táxi aí, Juliette, por gentileza. Alfa até Juliette, 4298. Pan 3179, aguarda por gentileza. Aguarda, Pan 3179. 4298, táxi de Alfa Juliette 08, ao portão. Alfa Juliette do 08, 4298, obrigado. Tem condições de agilizar? Afirmativo, senhor, agilizando. Grato. Pan 3179, ao solo voltando. Ativo, prossiga, Pan 3179. Coordenação equipe de solo, temos um Embraer da Azul que irá parquear no 08, à sua esquerda. Coordine com a equipe de solo, após o Embraer Azul finalizar o estacionamento no 08, está livre no 07, está 3179. Após 09 da Azul estacionar no 08, está livre para estacionamento a 3179. Recusou 1 November, 2 minutos para ingresso na terminal Ilhéus, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus em 120, decimal 1. Localizador, Passaredo 2223, controle Salvador. Passaredo 2223, chame Torre, Salvador em 1 noite, decimal 6. Torre, 1 noite, decimal 6, Passaredo 2223. Torre, Salvador, Passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia, final da 10, continua a aproximação, reforça embaixo travado. Bom dia, Torre Salvador, informará na final com trem de pouso baixo travado, já está no ILS, é uma milha do marcador externo. Sim. Romeu, Romeu, fica bravo, controle. Romeu Alves Cabral, prossiga visual para Santo Antônio, estima pouso 1144, 3 pessoas a bordo, reporte através do farol da barra. Salvador, bom dia, tá 3859, centro daquilo. Segundo 9, bom dia, sendo identificação, desse via chegada a Bonf para 4000 pés, o Canegal no 08. Via Bonf 4000, 1018, tá 3859. 2223, baixou e travou? Afirmativo, passou o marcador externo, contém de pouso já baixo e travado. Passaredo 2223, autorizado pouso pistão no 0, vento 140 graus com 07 nós. 140 com 07 nós, livre pouso na 10. Passaredo 2223. Direto X-Ray, reportar estabilizado, 6312. Salvador, Xanaé 6225, bom dia. 6225 da Ustian. É o Pakistan que se encontra no portão 01, não é isso? Afirmativo, senhor. Por gentileza, poderia confirmar a saída prevista para Brasília? Negativa RNAVE. Afirmativo, a saída é a Momo. Gente, Momo, grato, meu Deus. Oscar Bravo autorizado, frequência livre. Direita 1, 2, 1, décima 9. Direita vai chamar 1, 2, 1, 9, passageiro 2, 2, 2, 3. Para, pai. Não, tá. 3, 1, 7, 9, passageiro 1, 1, 5, 1, aborda, oferta com 4 horas e 10 de autonomia. 3179, táxi via Pátio Índia até o ponto espera da 10. Quando no ponto espera pronto, chama a torre 1086, o altímetro 1098, tem 3179. Pátio Índia, ponto espera da 10, na próxima, na 3179, estado 1008. Solo, bom dia, passageiro 2223, livrou. Bom dia, passageiro 2223, táxi via Alfa, reporta antes da táxi aí, Juliette, por gentileza. E a Alfa vai reportar a Juliette 226. Ciclo 217 autorizado por Edipelo. Ciclo 217 por Edipelo? Firma. Ok. Salvador, Xené 6312. Uma mira do externo. Rebaixado, checado. Xené 6312, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso, pistão no zero, o vento 140 graus com 09 nós. Livre pouso, pistão no zero, 6312. Passando, vai para o previsto, remoto 14, 223. Papai Uniforme Índia Novelha, prossiga em condições visuais pelo corredor Forte Índia Delta November, reporte visual com a praia do Forte Índia Delta November. Salvador, bom dia no 605, centro da informação Lima. Chegou no 605, acione a identificação dessa via. Chegada a bomba para o nível 050, Kennedy no 017. Via para o 050, Boss. Doutor, bom dia, Oxenar 6211. No Galeão, informação em curso é a Lima. Pronto para cópia? Pronto, 6219. Chiné 6219, Salvador Galeão, autorizado nível 360. Decola 10, primeira curva direita. Pesquisa saída da El Leda. Após Leda, voa posição Bridge, onde intercepta a rota Peso 10. O transponder é o 5453 e o controle é em 120.8. O Chiné 6219. Correto, reposto quando pronto, Oceaner 6219. 3179, após o rebanho na curta linha e mantém em cabeceira no zero. Pode fazer na curta linha e mantém o 3179. 1-2 no solo, 2-1, libera direita e chama 1-2-1, décimo 9. Exato final, IRS, X-ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Botando estabilizado no localizador, IRS, X-ray, pistão na zero, 3-2-9. Passaredo, companhia? Comando afirmativo, Proiduna, reporte estabilizado no localizador. Proiduna, tá, 3259. Salvador, China 63, 1-2 na Suíça. O China 63-1-2, táxi via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, 63-1-2. O 1923, formação em curso da Lima, Guarulhos 360, pronto para cópia? Pronto. O 1923, Guarulhos, autorizado nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita, terceira saída da El, Leda, após Leda, direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upezulu 1-6. Transponder 5463 e o controle Salvador opera em 1-2-0, décima 8, gol 1923. Coro 923, Guarulhos 360, 1-0 com curva à direita da El com Leda, após Leda, voa Bridge, intercepta Upezulu 1-6, 5463, 1208. O cotejamento correto, após quando pronto, gol 1923. Reportará. 731-79, contato radar, suba para o nível 340 na saída da El. 340 da El, possibilidade de voar da El direto. Autorizado Leda, até 3179. Autorizado Leda, até 3179, subindo para o 340. Autorizado nível 380, decolada 1-0, primeira curva à direita, prefiro a saída da El, Leda. Após Leda, direto posição Eudes, onde intercepta a rota Upezulu 44. 5456 no transponder, o controle 120-8, 35345. Somente a rota da El, Leda, após? Após Leda, direto, voa direto posição Eudes. Eco e uniforme, Delta, Eco Serra, onde intercepta a rota Upezulu 44. Autorizado Vitória 380, decola na 10 com curva direita da El Leda, rua Eudes, após ingresso da Upezulu 44, 545-6208, 35345. Cotejamento correto, posição remota, reposto quando pronto. Portarei. Controle, bom dia, 75826, sentiu a formação Lima. Cruzando 230.170. 5217, vetoração final ILS, X-ray, pistão na zero, curva esquerda pro A2, 220, o limite é localizador. Trip 5217, esquerda pro A220. Esquerda 220. Eu presente 59, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 186, bom dia, tá 3289. 5826, acione a identificação de subir a chegada Mari para o nível 060, Canadá 10 no 7. E aguarda, dia, só 060, vou ter 17, vou ter 18. 5217, desce para 2010. Para 2010, 5217. O número 605 desce via para 4000 pés, que é legal no 017. Via 4000, no 605. Tá 3859, bom dia, final da 10, check 3. Vai estar travado, tá 3859. Tá 3859 avistado, tem livre pouso pistão no 0, vento 140 graus com 09 nós. Resposta, pistão no 0, tá 3289. Tava lá fazendo o afiche. É um bom passeio. Essa localidade que o senhor está alternando, o senhor sabe dizer quantas milhas são daqui de Salvador, é da terminal? Que milhas? Terra, novembro, eco, eco. Cruzar o campo? Xanaia 6219, puxa, Xanaia 02. Xanaia 6219, 02, é portão, coordenação aqui pessoal, é posto para o táxi. Ok, coordenando, chamada para o táxi, 217 esquerda para 200, limite localizador. Ok, esquerda 200, limite localizador, 5217. Esquerda pro 130, para interceptar sinal ILS X-Ray pistão no 0, reporte estabilizar no localizador. Esquerda 130, reporte estabilizar no localizador, 5217. O número 05 desce para 2000 pés, Canadá no 0 no 7. É meu, no 605. Salvador, muito bom dia, 3259. 0017, Mike, acordando. 259, táxi via Alfa, reporta a táxi Juliette. Via Alfa, reporta a Juliette, 3259. Estabilizado, avistando 35217. 217, chame Torre, Salvador em 118, Lissinal 6. Pessoal, 386, grato, bom dia. Controle Salvador, 3304, informação Lima. 3304, acione a identificação de seu via chegada Bonf para o nível 060, Canadá 107. Tendo via chegada Bonf no 017, 3304. 3179, chame Santa Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. Recife até agora no 251 na secundária, Rono 33, decimal 25, TAM 3179, muito bom dia. 4528, 26, para 2000 pés, que é negar no 017. Para 2000 com 1017, 758, 26. Rono 605 autorizado, final ILS X-Way, pistão no 0, reporte e estabilizar no localizador. Chama no LAC, no 605. Confirmando, Salvador, TAM 3304, é via chegada? Afirmativo, agora para 4000 pés, o Kenegão no 017, o TAM 3304. 4000 no 017, e via chegada, respeitando as restrições, TAM 3304. 1328, Alô Salvador, bom dia, Azul 4299. Confirme. Azul 4299, bom dia. Ciente da Lima, autorização Campinas 360. Afirmativo, pronto, cota? Afirmo. O Azul 4299, Campinas, autorizado nível 360, decolado no zero, primeira curva direita. Prefira a saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Epozulu 16. 5470, eu transpondo o controle em 120, versão 8, azul 4299. Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, Bridge, intercepta o peso do 16, 5470, código transponder, controle 120, versão 8, azul 4299. Correto, reposto quando pronto, o azul 4299. Gente, azul 4299, está na posição 8. Gente. Salvador, round, batalha do 2223. Information Lima, position 14. April 1 to Tarde Conquista, point level 260, ready to come. Para o taxi, fechando 62 no ano. Passarei 2223, stand by, wait a minute, please. O Xanel 62 no ano, passei alguns dados, taxi. 84-3-42, confim, senhor. Taxi até o ponto de espera, autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Índia. No ponto de espera chama 2186, o altímetro agora 10-17, Oxenay 6219. Ok, ponto de espera da 10-186, 10-17, 6219. Bom dia. Congestionamento 35345. 5345 da trilha, aguarda. Aguarde. TAM 3859 ao solo? A retaguarda do Bang da Gol reporta livrando final da 1-0, Mac Eco Delta. Solo, reposto quando pronto para o táxi. Já está pronto, 5345. Reposto quando pronto para o táxi. Assente, reportarei táxi, 5345. Ciente, o Xané 6211, mantém o ponto de espera da pista 1-0. Mantém. 1605, informação de tráfego à direita, um helicóptero aproximando para cruzamento final da 10, a retaguarda do seu tráfego sem interferir com seu pouso. 7605, tá livre o pouso? Agora sim, pista livre, tem livre pouso, vento 140 graus com 10 mais gol no 605. Agora sim, 605. Poxa, na 6211, visual com o Boeing da gol final da 10. Afirmativo. Após a passagem do Boeing, alinhar e manter cabeceira 10, Xané 6219. Após o Boeing, alinhar e manter 6219. Passarei 2223, passarei 2223, are you ready to copy? 2223, ready to copy. Passarei 2223, clear to Victoria de Conquista, flight level 260, take off from runway 10, right turn, Arboa, departure. After Arbor, fly direct to a left position, after direct to Vitória da Conquista. Scock 5460, and seconds of departure 1